pé, tão perto ao mesmo tempo, tão distante. O nosso romance não é como antes. Tá tudo se perdendo, o nosso amor tá morrendo. A gente tá casado só no papel, nem lembramos mais da lua de mel, daquele seu jeito de fazer amor. Eu quero tudo de novo. Tira essa roupa e vem fazer amor. Eu sou apaixonado por você. Diz que a gente não acabou. Você me dá amor, eu te dou prazer. Quando se ama, sempre dá tempo pra salvar o casamento. Casado só no papel, nem lembramos mais da lua de mel, daquele seu jeito de fazer amor. Eu quero tudo de novo. Tira essa roupa e vem fazer amor. Sou apaixonado por você. Acabou. Você me dá amor.